A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, cá estamos nós mais uma vez para lhe fazer companhia durante alguns minutos com as melhores memórias dos anos 70, 80 e 90. Neste caso, os anos 80, hoje em totalidade com Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man. Como seria, não sei. A única certeza é que esta música foi editada em 1986. Depois vamos andar um bocadinho para trás até 1981, Suzy 4, She's in Love with You. E de certeza que vão vir momentos inesquecíveis à sua memória quando ouvir Midnight Lady de Chris Norman. Muitos, muitos bailes de domingo e não só ao som destas músicas. Venha daí connosco, recorde grandes momentos. Jukebox. Just one day, if you were a woman and Jukebox. Midnight lady,